Velozes e Furiosos, caralho. Volume 3. Tokyo Drift. Bife na condução. Esquenta o motor. Esquenta o motor. Pra aqueles que pagam de foda quando canta as rodas, nós tá com terror. Esquenta o motor. Esquenta o motor. Pra aqueles que pagam de foda quando canta as rodas, nós tá com terror. E os cara faz curva fechada. Toyota levanta as rodas, chega subindo na calçada. Filme de ação, mas aqui não é Toretto. Os boy nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno. Pico Initial D. E os cara faz curva fechada. Toyota levanta as rodas, chega subindo na calçada. Filme de ação, mas aqui não é Toretto. Os boy nunca tem medo, é racha de japonesa na chegada, levantou, deu bandeirada. Gira chave, era tábua, faz fumaça nessa estrada. Troca marcha, senta o tapa, que o Toyota agora arranca. É só os carros mais foda, rasgando asfalto quando canta. Japonesa na chegada, levantou, deu bandeirada. Gira chave, era tábua, faz fumaça nessa estrada. Troca marcha, senta o tapa, que o Toyota agora arranca. É só os carros mais foda, rasgando asfalto quando canta. Pico Initial D, os cara faz curva fechada. Toyota levanta as rodas, chega.